madrugada e o sono não chega. Me viro na cama pra lá e pra cá, como um cigarro e outro cigarro, sentindo a saudade no peito a queimar. Deito e me levanto e deito. As noites pra mim é um martírio profundo. O cinzeiro cheio de cinza e bitucas é a testemunha das noites de angústia que eu não consigo dormir um segundo. As lágrimas roubam meu sono no triste abandono do amor primeiro. E eu choro triste amargurado porque a meu lado sobra um travesseiro. São noites de triste amargura, só desventura minha alma reclama, sentindo a falta de alguém. Parece que tem espinhos na cama, sentindo a falta de alguém. Parece que tem espinhos na cama. São noites de triste amargura, só desventura minha alma reclama, sentindo a falta de alguém. Parece que tem espinhos na cama, sentindo a falta de alguém. Parece que tem espinhos na cama.